Bravo India Charlie. Prossiga. Centro solicita que após Momo, o som foi a Buco. Após Momo a Buco, melhor ainda, obrigado. Subindo para o 350. Restrito 350. O trip 5515 da escuta do controle. Rio no sol, 243, táxi à direita autorizado, Alfa Kilo até o Pátio 3, manter me escutando. Positivo, irmão. E aí, Serginho? Salvador, Oxa, 6313, do 4 para o PUSH. 6313 no 4, tá autorizado, chama para o táxi. Autorizado, PUSH. Bravo, India Charlie, chame Recife, 2545, alternado no 2085. Mandou 545, 2085, bravo, India Charlie. Controle Salvador. Trip 5515, controle Salvador. Trip 5515, controle. Trip 5515, confirma a frequência que está chamando. Está chamando Salvador na frequência 11935. Frequência 120.8. Negativo 1198, 120, 1208. Azul, 35595, boa noite, 9908, mantenha na 40, forma de bom. 35595, da presente, o Rui Pelô, seu controle Salvador, está em contato radar. Se da presente, Pelô, chama na descida, 5595. Torre Salvador Ocean MSC 13, para o táxi, ao 155 APOB, autonomia de 6 horas e 50, ao Zé Magalhão. Qual APOB? 155. Ok, livre o táxi à direita, até para a espera, chamando para a decolagem. Livre táxi para o ponto 010, MSC 13. Cópia. Autorizado, 370 Fortaleza na Pesula 19, decola da 1-0 com rua esquerda, saída é a Momo, transição frote, aciona 5076 e o controle 120 decimal 8. Confirma com a esquerda ou direita? Com a esquerda. Ativo, chame pronto para o puxa acionar. Gente, 355 desça para 4, mil pés, ajustando 0 no 2, confirma a velocidade na descida. 4 mil pés, 0 no 2, 55 no 5. O 355 no 5, confirma a velocidade na descida. 240 no 2, 55 no 5. Sim, mantenha até a próxima duna, 355 no 5. Será 240 no 55 no 5. Portugal 019, Scott Sedent, clear both arrival, descent, flight level 050. Controle Salvador, Ocean MS-3, 1-3. Ocean MS-3, 1-3, contato radar, 360 CW. 360 AVO, 3-1-3. Controle Salvador, Gol 1076, informação Alfa. Gol 1076, sendo identificação, autorizado chegada Mari. Desça para 4 mil pés, correção 050, ajuste 012, da presente Rui Itape. Direto Itapa, 50, ajuste 5515, descida para 3 mil pés e está livre da restrição de altitude em pelo. Tente livre da restrição de altitude em pelo 5515. Volta livre da restrição de velocidade em campo. 1076? Sim. Livre. Azul 4209, acena identificação, autorizado chegada BOF, desce e mantém o nível 080 e reduza para 2509, o número 4 na aproximação. Controle Salvador, o Xenia 6313. Prossiga. Autoriza a Eletra, está presente? Autorizado, Xenia 6313. Trip 5515. 5. Vamos vetor agora, esquerda para 230, limite localizador, aguarda no vetor final para interceptá-lo. Esquerda 230, limite localizador, 5515. Portugal 019. Confirme a speed. Confirme speed. Roger, maintain 280, Portugal 019. Maintain 280, Portugal 019. Confirm, still 10,000. Proceda 300. Salvador, chama 6310. Prossiga 6310. Autorização Recife. Aqui, eu estou com o seu plano aqui, está com o horário vencido. Foi feita a alteração de horário? Deveria ter sido ocorrido, porém eu vou entrar em contato com a empresa aqui, só uma nota. Ok, seja. Salvador Web, 6747, posição 5, solicitar pushback acionamento. Na 5, está autorizado chamar para táxi. Autorizado chamar para táxi. equipe 5515 desça para 2000 pés, o ajuste no 012. 2000 no 012. Trip 5515 esquerda no 60, livre LS, aponte estabilizada. Esquerda no 60, chamada estabilizada, 5515. Controle, boa noite, sou Xaner 6224, informação alfa. Sou Xaner 6224, a sua identificação autorizada chegada a AMAN, desse mantém o nível 0620. AMAN 060, 6224. Gol 1076, desça para 3000 pés, ajuste 1012. 3000 com 12, 076. Afirmo. Ok, eu tô com seu plano também aqui vencido, aqui foi feito a DLA. Confirmado a 3000 em contato, obrigado, 1829. Ok. Computador é pessoal, Go ahead. Zero, no. Roger, 250. Portugal 019, do you have conditions to maintain 250 knots? Roger. We go no 889. Proceed, confirmada, DLA para 0100 do mundo. Ok, sim, chama mais um minutinho. Na sua esposa, no 889. Portugal 019, descend 4000 feet to an H1012. Down to 4000, 1014, sir. 1012. 1012, Portugal 019. Complete final pelo 186. 186, pode ir, obrigado. Salvador, Oxana é 310. Aqui é 310, possível. Informação que eu tenho é que o plano ia entrar em vigor agora ao 00. Tá ok, que eu tô com o seu plano aqui com o horário ainda anterior, com esse novo plano com o horário de hoje, 0100, eu não tenho. Mas eu vou chegar com o centro só no tiro da rádio. Tá, você escuta, né, galera? Tá, é 35515, estabilizado aí, aliás, no externo. 5515, livre pouso, vento 080 graus, 8 horas. Livre pouso no 0555. O Xenê 6313, chame Recife, 1260, alternado no 288. 1260, 1288, 6313, gato, boa noite. Azul. 16747, limitar Santa Pão de Espera, chame pronto para decolagem, via Pátio Índia. Via Pátio Índia, chamar a pronto para decolagem, 6747. Afirmativo. Oxana 6224, desça para 050. 050, 6224. Minha 310, Xané, pronta a cota? Prossiga. Está autorizado 350 para Recife, na turística 58, decola a banda 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5057, o controle 120 no cima 8. Ok, Autorizado 350, Brito 58, decola no zero, curva esquerda, Pucaracaju, 5057, aciona 1208 o controle. Correto, chame para acionamento. Chama. Se a gente observa a passagem do ATR da Trip, que está agora aí na final de meia milha, após ele ali não tem. Após o ATR, mantém 747. Por favor, prossiga. Nota 4. Prossiga, está pronto, 989. Autorizado Galeão, 360, nível na Pesulo 10, decola da 1-0 com curva à direita na saída da El Ledo, depois Rua Bride. O código 5070 e o controle 1-0-8. Autorizado 360, via Pesulo 1-0, decolada 1-0 com curva direita da El Ledo Bride, 5070 no transponder, 1-0-8, gol no 889, na posição 9. To be sent 2000 feet, connection 0-1-2, clear final report established on localizer. Clear down to 2000 feet, 1012, clear ILS approach, we'll call you established on localizer, call 019. Gol 1076, torre 186, bom pouso. 186. Azul 4209, todo vetor para sequenciamento, direita para o A230, limite para localizador. Direita 230, limite ao lock, azul 4209. Oxa, né, 6224, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3000, 6224. T04 no portão 2, está autorizado, chama o táxi. Felipe 555, solo 05, táxis na Alfa, aqui no Pat 3, na minha escuta. Alfa, aqui no Pat 3, na sua escuta. Oi, boa noite, eu vou 1076. Zero sete meia, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Vai dar. 80, azul 4209. Prossegue para 4000 pés, o ajuste no 012, azul 4209, aguardando os vetores para o localizador. 4002, aguardando os vetores, azul 4209. 07 meia, livre pouso, pista 10, o vento 1,00 graus, meia dúzia mais. Repouso. 6747, decola 06, controle 1-0-8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Objeto 6747. Objeto 6747, contato radar, soltando 360, saída árvore. 360, autorizado, saída árvore. Quando puder uma proa direta, por gentileza, se puder coordenar, agradeço muito. Gente, 6747, inicialmente após 2000 pés, voe árvore. 2000 pés, direto árvore, muito obrigado. Cell 019 is running a localizer. Cell 019 on ILS runway 12. Complete final call tower 118 decimal 6. 186, bye bye. Cell 019. Xené 6224, 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, 6224. Juliette, não me escuta. Antes da Juliette, não se escuta, avião. Salvador, boa noite, é oficial 019 ou ILS 10. Tudo Roger, 019, continue approach, now you're clear to land runway 10, the wind is 070 degrees, 8 knots, check landing gears. We'll land runway 10, we'll check landing gears. Azul 4209, complete esquerda para o 190, limite permanente localizador, destino para 3 mil pés, o último vetor será para interceptar. Firmo, 3 mil, 190 esquerda, aguardando o último vetor, 4209. Oxanel 6224 estabilizado? Só do localizador. Gente, reduza para aproximação, irá seguir tráfego agora da Airbus, agora... meia dúzia de milhas à sua frente com 150 de indicado. Reduzindo, 6224. Gente, complete final, torre 7186, Lombosa. 7186, obrigado, bom trabalho. O Batango Lima, Quilo Bravo, desça até o 050. O Lima Quilo Bravo, o senhor efetuou algum plano de direcer para Ilhéus? 605. Torre, boa noite, Oxanel 6224. 3 milhas do externo. Zero, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportagem estabilizada de 4209. 2 mil pés, ajuste 1012, do azul 4209. 2008-4209. Salvador, está 3-3 aqui. 1-0, pronto, voo no meio, 0-4. 6-6-0-4, mantém a posição. Posição, meio, 0-4. Autorizado, esquerda, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 1076, bom.